Como é lindo a vida quando vivida. Como é triste o passado quando lembrado. Lembrar dos amigos que tanto tempo faz. Lembrar lugares antigos que só o pensamento traz. Lembrar o cachorro chamado Norte é lembrar com saudade um amigo forte. Lembrar o cachorro chamado Norte é lembrar com saudade um amigo forte. Um amigo forte. Lembrar dos amigos é lembrar o amigo Ló. E de tanta saudade, a garganta dá um nó. Que saudade do grupo escolar, nos feriados recitar poesias, do amor inocente poder lembrar. Eram tantas alegrias. Lembrar o cachorro chamado Norte é lembrar com saudade um amigo forte. Lembrar o cachorro chamado Norte é lembrar com saudade um amigo forte. Um amigo forte. Como é lindo a vida quando vivida. Como é triste o passado quando lembrado.